saudade que eu tava de você. Você sentando me faz enlouquecer. Daquele jeito só sabe fazer. Tipo assim, pega a visão que você sou maluquinho. Me deixa tonto quando desce o ladinho. Quando sobe o ladinho, quando desce o ladinho. E chegando logo tudinho. Deveria, a saudade de sentar pra você. A tua pica me faz enlouquecer. Você beijando me deixa com prazer. Tipo assim, pega a visão, me fez usar direitinho. Desacelera, vamos fazer gostosinho. Vamos fazer gostosinho, vamos fazer gostosinho. Ai caralho, gamei do novinho. Ai caralho, gamei do novinho. Uma referência em mixagens no Pará. Bebê, ai que saudade que eu tava de você. Você sentando me faz enlouquecer. Daquele jeito só sabe fazer. Tipo assim, pega a visão que você sou maluquinho. Me deixa tonto quando desce o ladinho. Quando sobe o ladinho, quando desce o ladinho. Deveria,